Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Estamos no ar, caro ouvinte da Rádio Mackenzie. Começa agora mais uma edição do Arquibancada MAC, um programa de debates sobre o universo esportivo. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2015. Eu sou o Victor Chaim e apresento a bancada de comentaristas de hoje. Na minha esquerda temos Pedro Rocha. Boa noite, Pedro, e um destaque. Boa noite, Victor. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite a todos da bancada. O meu destaque vai para a vitória do Santos por 1-0 contra o Palmeiras, em jogo bastante movimentado, mas está tudo aberto para o Allianz Parque. Foi um jogo polêmico e quente, né? Outro Pedro na bancada é o Pedro Bezzulli. Boa noite, Pedro, e um destaque. Boa noite, Victor. Boa noite, querido ouvinte. E o meu destaque vai para o plano do Corinthians de aumentar o número de olheiros para a base. É, o Corinthians sempre pensando no futuro, né? É, André Rivera, boa noite e um destaque. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Victor. Meu destaque vai para o Levi, que saiu do Atlético Mineiro e pode vir para o São Paulo. São Paulo ainda precisando de um técnico. E a minha direita aqui, Giovanni Antonelli, boa noite. E o seu destaque de hoje? Boa noite, Victor. Boa noite, ouvinte. É, meu destaque vai para a última rodada da Champions League com muitas goleadas. É, a rodada da Champions League foi quente também. Bom, vamos começar com o clássico que teve ontem pela final da Copa do Brasil. Santos e Palmeiras, então sobe o primeiro hino do Santos. E como foi um clássico da saudade, sobe também o hino do porco. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem... Um clássico que começou super movimentado, o zagueiro Jackson perdeu um gol com um gol aberto de cabeça, e depois, logo em seguida, teve o pênalti do Arouca em cima do... Do Ricardo Oliveira. Que não foi convertido. Pedro Rocha, comece comentando rapidamente do jogo, o que você achou do Palmeiras e da atuação do Peixe. Eu acho que dá para dividir esse jogo em diversas partes. É, o Palmeiras teve essa primeira chance com o Jackson logo no início do jogo. Bola parada que podia ter dado uma nova história na partida. Durante o jogo, o Santos dominou amplamente as ações do Palmeiras. O Palmeiras só se preocupou em defender, fez defesas milagrosas. Teve o pênalti não convertido pelo Gabriel, que também poderia dar outro rumo ao jogo. No segundo tempo, mesma história, o Santos sempre tomando a iniciativa, mas teve um pênalti polêmico não marcado pro Palmeiras em cima do Barcos. Que era o último homem. Que era o David Braz... Desculpa. Barcos já passou. Desculpa, em cima do Barros. Saudades Barcos. Saudades Barcos. E um pênalti que o juiz não deu e que poderia mudar também a trajetória do jogo, porque o David Braz poderia ter sido expulso. Então, o resumo final do jogo é que o Santos dominou, acredito eu, boa parte do jogo, o Palmeiras só se preocupou em marcar, mas ficou tudo aberto para o Allianz Parque. É, o Palmeiras que só se preocupou em marcar e o Santos que não marcou, né? Porque o marcou Santos... Marcou o gol. É, marcou um gol, mas era ter marcado pelo menos uns quatro. Ah, tá, que se marcar ficou entendido de marcação. É, ficou muito... O Santos vacilou muito. O Santos, que é um time que tem muito toque de bola, então realmente no primeiro tempo ele dominou mais, ele chutou bastante, não foi tão efetivo, tanto que perdeu o pênalti e tudo mais. E no segundo tempo, com aquele campo molhado, tudo estragado... O campo tava muito ruim, né? Tava muito ruim. Foi mesmo. Muito ruim. O toque de bola do Santos acabou... Então o jogo ficou muito feio. O Palmeiras que só marcava e o Santos que tentava fazer jogadas, mas que o campo não permitia. Então ficava um jogo horroroso. É, o Palmeiras, ô André Rivera, vou te perguntar. É, teve inspiração para defender. Ele entrou para defender, né? Ele ficou... não conseguiu construir nada, não criou nada. Mas conseguiu conter o Santos até 1-0. Não foi um placar tão ruim para o Palmeiras, né, André? É, graças ao Praz, né? Que fez muitas defesas muito importantes. E o Palmeiras não conseguiu chutar uma bola no gol corretamente. É, foram cinco chutes, né? Cinco chutes para fora. E acho que, tirando essa do Jackson, não foi nenhum lance de muito perigo. Então, faltou pontaria e um pouco mais de atitude no ataque do Palmeiras. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a preocupação dos jogadores em... Não brigar, mas tipo disputar a bola de uma forma mais acentuosa, assim, não agressiva. Ficou muito morno no jogo. por ser uma final de Copa do Brasil? Morto não, ficou bem quente. O jogo acho que ficou muito foi mais porrada do que foi futebol. Foi mais porrada do que futebol. Ah, tá, agora entendi seu raciocínio. Eu acho que isso também vai da proposta do Palmeiras pra esse jogo, né? Que ele entrou com uma defesa muito sólida e o Santos quando ia pra cima ou o Palmeiras fazia uma falta... Ou o Santos errava a jogada... Cá entre nós, a defesa do Palmeiras estava muito bem no jogo, né? Sim, acho que Jackson e Vitor Hugo jogaram bem. Nós tínhamos visto... É, a defesa do Palmeiras estava muito bem e o ataque do Santos estava muito mal. Estava errando todas as pontarias, Se não me engano, o Palmeiras teve 16 desarmes na partida, um número até elevado, mas não conseguiu segurar uma jogada individual do Giovani, que foi aí que deu um gol... Do Gabigol. Do Gabigol, desculpa. Que pode em cima do Amaral. Foi muito importante, né? Sim. E o Palmeiras, ele não conseguiu passar isso pro seu setor de ataque, que a defesa entrou muito consciente do que estava fazendo, mas o time não teve nenhuma finalização certa. Isso numa final é inadmissível pra quem quer ser campeão. Isso que o Giovani falou é verdade, porque basta ver o Robinho, que é um jogador que deveria participar bem ofensivamente, parece que ele só estava preocupado em marcar. Ele parecia que não tinha força para atacar. A hora que o Palmeiras subia para o ataque, ele parecia já estar sem perna. Então, a proposta do Marcelo Oliveira era o Matheus Salles e o Arouca marcarem, fazendo a marcação de volante normal e com boa saída de bola, porque ambos os jogadores têm boa saída de bola, muito melhor que a do Amaral. O Matheus Salles ficou na marcação do Lucas Lima. Só que o Lucas Lima é um cara complicado de marcar sem tomar um amarelo, por isso que ele saiu no segundo tempo. O Robinho... Quando o Matheus Salles tomou o cartão amarelo, ele passou para a posição de volante. Não sei se vocês repararam, que o Dudu passou para o meio campo e ficou na armação do time. E acho que isso complicou, por isso mesmo que ele colocou o Amaral para marcar. Pedro, o que você acha disso? É justamente isso que causou essa dificuldade do Palmeiras sair jogando? Eu acredito que a mudança do Matheus Salles pelo Amaral foi pelo cartão amarelo do Matheus Salles, porque o Lucas Lima... É um jogador que fica flutuando muito no meio campo, então é muito difícil ser marcado os 90 minutos. E o Matheus Salles estava marcando bem ele, mas com a questão do cartão amarelo, a chance de ele ter sido expulso aumentaria. Então acho que por isso ele optou no Amaral no Matheus Salles. E essa mudança que ele fez do Dudu ficar na armação e o Robinho um pouco mais aberto, meio de segundo... Ele trabalhava na lateral, marcava muito a lateral. Eu achei que desgastou muito mais o Robinho, acredito que o Dudu tem um preparo físico melhor para acompanhar as laterais. E acredito que o Robinho, pela essa mudança de posição, foi mal no ataque. E você pode perceber também que o Marcelo Oliveira sentiu a falta do Dudu pela lateral. E como o Barros não estava muito bem de centroavante, ele tirou e colocou o Rafael Marques, que tentou sair um pouco da área. Que foi mal também. Ele não teve uma oportunidade de chutar no gol não também. Não estava segurando nenhuma bola, o Rafael Marques. Ah, mas ele estava melhor que o Barros, na minha opinião. Oh. Pequeno momento ali. Achei que o que ele mais sentiu foi a ausência do Gabriel Jesus. Eu acho que era um jogo bom pro Gabriel. O Kelvin entrou bem, mas dava pra ver que se fosse o Gabriel no lugar do Kelvin, as jogadas acho que iam sair mais. E André, só um minutinho. Vamos falar um pouco da questão do Santos. O Santos defendeu bem, se você olhar o ataque do Palmeiras. Ele não criou ou foi a defesa do Santos que estava muito eficiente? Um dos zagueiros do Santos é o David Braz, o Gustavo Henrique. Acho que foi muito bem na partida, acho que foi melhor que o David Braz. Você acha que isso contou muito ou foi o ataque do Palmeiras mesmo que estava muito defasado? Eu acho que o Palmeiras estava muito retrancado e o Santos, ele conseguiu... quando o Palmeiras conseguia ir pro ataque, o Santos conseguia se... Sobrepor? Não, ele conseguia se reorganizar na defesa, nos muito contra-ataques. Rápido. Porque eu lembro uma bola que o David Braz, ele foi... Tentava chutar de muito longe, bateu, acho que no Rafael Marques. Sim. Ele saiu correndo sozinho, ninguém acompanhou o Rafael Marques e a defesa do Santos conseguiu voltar muito rápido. Então, muito mais rápido já, que o ataque. Então o Palmeiras faltou um pouco mais de ofensividade e o trabalho tático da defesa do Santos foi muito bem, eu achei. Eu achei que pro Palmeiras faltou mais criatividade na hora de armar uma jogada para tentar. O forte do Palmeiras, naquela ocasião, ele tem mostrado nos jogos, é o jogo aéreo. Eles não exploraram tanto isso quanto poderia, tanto que as melhores chances do Palmeiras, até com o próprio Jackson logo no comecinho, foi de bola aérea. Eles não exploraram muito isso. Eu acho que se tivessem explorado isso, teriam acertaram um cruzamento, que foi justamente esse, que foi uma falha do goleiro Vanderlei, né? Que ele saiu mal, sobrou a bola pro Jackson, né? Na verdade, eles deveriam apostar nisso. Na verdade, eu acho que nessa cobrança de falta foi mais mérito do Robinho e do Dudu. Porque se você for analisar, o cruzamento passou a milímetros da cabeça do Dudu. Se pegasse, ia entrar no gol. É aquela bola que se alguém desvia... Então, o Vanderlei fez o que tinha que fazer ali. Ele socou pra cima porque tava em cima dele. Quando a bola veio, já tava nele. Então, não tinha muito o que fazer. Eu acho que o Alione ia se dar bem nesse jogo ontem. Pena que o... É, então, a opção, tipo, quando o Gabriel Jesus se machucou, colocar o Alione. É, ou no segundo tempo até. É porque ele levou azar que ele automaticamente queimou duas substituições, né? Ele optou pelo Kelvin e aí colocou o Amaral por causa do cartão amarelo do Matheus Salles. Aí ele ficou com uma só e acho que o Baez não se aguentava mais, né? Em pé. É, principalmente nesse negócio de lateral aí que o Leone faz muito bem. Mas deu pra ver que as duas equipes, quando tava chegando no finalzinho, aos 40, 35 do segundo tempo, as duas equipes não aguentavam mais correr, né? O jogo começou a ficar muito mais parado. O campo tava pesado, né? Então, e o Santos, se não me engano, gigante, né? O Dorival falou até depois do jogo que o Santos foi o nono jogo seguido com campo molhado, com chuva, que ele pega. Então, os jogadores estão sentindo um pouco isso. Fora o Lucas Lima, que também já foi pra seleção e acabou voltando. É, o problema desse campo molhado, como eu já tinha dito, pro Santos, é no toque de bola. É, e também, eu acho que para as duas defesas era ruim, porque um campo desse, você nunca tem um controle muito grande da bola, e eu acho que para você se deslocar no campo fica muito mais pesado. Eu acho que foi isso mais que deixou o jogo um pouco mais, no segundo tempo, assim, finalzinho, um pouco mais lento. Não, lógico, além do cansaço, mas eu acho que o campo também interfere muito nessas condições. Isso acabou favorecendo um pouco a proposta do Palmeiras, né? Porque Santos... Porque o Santos é toque de bola rápido, passe rápido, e não dava pra fazer isso no campo molhado. Mas acredito que a postura do Palmeiras ia ser completamente diferente no jogo da volta. É um outro jogo, agora acabou 1-0, essa é a vantagem do Santos, uma vantagem... Mínima, mas considerável, pode jogar pelo empate. Mas eu acredito que no Allianz Parque o jeito de jogar do Palmeiras é completamente diferente. A proposta do Santos de jogar se mostra muito boa na Vila Belmiro, como é vista no Campeonato Brasileiro. Ele só tem uma vitória fora de casa e acho que 16 dentro de casa e perdeu uma, empatou uma, se não me engano, pro Cruzeiro. E pela Copa do Brasil é justamente contrário. Desde as oitavas de final, o Santos ganhou do Corinthians dentro e fora, Figueirense dentro e fora, São Paulo dentro e fora. Não, eu ia falar da questão da Vila Belmiro ser a vantagem pro Santos, porque o campo é grande pra caramba. Tipo, não é... que todo mundo fala que a Vila Belmiro é pequena, né? Não, não é. O gramado é grande pra caramba. E ajuda o fato da velocidade dos jogadores. E isso é, pro Santos, sempre uma proposta boa. E no gramado do Allianz Parque é menor. Então a proposta do Palmeiras de jogar é sempre vantajosa no Allianz Parque. Vamos ver como o Santos vai conseguir se comportar no gramado do Palmeiras, né? Sim, exatamente. É que eu acredito que o jeito de jogar do Santos, embora você tenha falado que só conseguiu uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, nunca muda. Eu acredito que o time do Santos vai no Allianz Parque para tentar pra atacar, vencer o jogo, ainda mais explorando a defesa do Palmeiras, que foi bem na Vila, teoricamente, mas não é uma defesa segura. E esse é o jeito do Santos jogar e tá certo, né? É, não vai mudar no último jogo da decisão. É, e os Santistas acho que saíram com um sentimento meio que de derrota. Mais, assim, né? É que nem o Palmeiras no Campeonato Paulista, né? É, foi o que lembrou. Perdeu o pênalti, perdeu 3 gols. Isso, acho que o Palmeiras tem que se aproveitar disso no Allianz, principalmente que o Santos não joga bem fora de casa, eles se voltam tudo pra trás, a gente tava falando com o Betão aqui mais cedo. Betão que tá aqui no nosso estúdio como... Daqui a pouco ele vai entrar aqui pra comentar de outro esporte, mas depois a gente fala mais longe. E o Santos, ele não consegue ser o Santos da Vila Belmiro fora de casa. Então, eu acho que isso pode pesar pra decisão do título. Saindo um pouco das quatro linhas do jogo, ficou, depois que acabou a partida, a disputa ficou entre os dirigentes e os técnicos em saber quem foi mais prejudicado no jogo, né? Sim. Porque o Santos ficou reclamando do Jackson, que deveria ter sido expulso numa jogada com o Ricardo Oliveira, e o Palmeiras, com o Marcelo Oliveira e o Paulo Nobre, que depois saiu falando que não queria falar sobre a arbitragem, mas aí ele falou sobre a arbitragem, falando que ia entrar com alguma coisa com a CBF para falar sobre o pênalti não marcado em cima do Barrios no segundo tempo. E outro lance muito que deu polêmica, acho que foi antes do pênalti no Barrios, se não me engano. Ah, não, foi depois, quando o Lucas foi expulso. O Lucas chutou a bola no Lucas Lima, e foi expulso justamente, e era para cartão vermelho direto e não o segundo amarelo. O que acontece? Antes desse lance, o Lucas Lima tava brigando com ele e tentou desferir um soco, essas coisas. E o árbitro não viu. E um amarelo ali pro Lucas Lima ia complicar pro jogo da volta, porque ele ia ser suspenso como o Lucas. Então ficou essa polêmica para o Palmeiras. Além do pênalti que, vamos comentar agora, o Barrios saiu na velocidade, ganhou a frente do David Braz. O Barrios diminuiu a passada para chutar pro gol, não para cavar o pênalti. O David Braz veio atropelando. Ele pode não ter tido a intenção de marcar o pênalti, mas na velocidade que o David Braz estava e a velocidade que o Barrios estava, acabou calçando o Barrios nos dois pernas e ele acabou caindo. Na minha opinião, pênalti, e era para ser expulso o David Braz, né, Pedro? Concordo plenamente. O Barrios, nesse caso, foi inteligente. Eu também acho que ele diminuiu a passada para armar o chute, mas também... Ele olhou pro gol para chutar, mas também, né? Tá sujeito ao contato. Sim. Ele sabe que o David Braz tá atrás. E o David Braz, pode ver pela imagem, ele dá um toquinho embaixo do... Dois toques, né? Do Barrios. O Barrios até dá uma tropeçada na própria perna dele, mas em consequência variar, do... Né? Em consequência do toquinho que o David Braz deu. E foi o que você falou, era pênalti, expulsão pro David Braz, e naquela ocasião tava 15 minutos, né, de segundo tempo, se eu não me engano. Resultou a diferença. Por aí. 0-0. Faria diferença, porque o podia Santos... sair 1-0 Palmeiras e um jogador a mais. O Santos provavelmente tiraria o Ricardo Oliveira pra colocar um zagueiro. O Santos provavelmente poderia tomar o gol ou não em si. Com certeza. Mudaria totalmente o jogo, né, Pedro Bezzulli agora? Eu acho que foi realmente pênalti em cima do Barrios. Ia mudar todo o jogo se tirasse o principal defensor do Santos. O Santos ia com certeza ficar muito mais lento na hora de repor uma defesa. Ia ficar perdido também, porque ele não só é o principal por habilidade, mas ele é o principal para organizar toda a defesa do Santos. E falando um pouquinho mais daquele episódio do Lucas e do Lucas Lima, é aquilo, né? O árbitro não viu o tapa, que foi um tapa do Lucas Lima. Foi uma provocaçãozinha, só que foi muito mínima. Então acho que o árbitro não conseguiu ver de longe. Agora, convenhamos que o Lucas do Palmeiras... É, foi infantil. Sim, o Lucas do Palmeiras foi um tanto quanto burro, né? De fazer toda... O Lucas Lima deu um tapinha, assim, escondido. Eles iam só trocar uns palavrões ali. Acho que o Lucas tentou provocar o Lucas Lima. Exato. Sabendo que ele ia ser expulso, mas pro Lucas Lima também ser expulso. Só que o árbitro não viu. Aí foi verdade. Que ele fez aquele gesto gigante e provocou a expulsão. Foi um erro muito, muito amador, eu acho. Acho que se você for provocar alguém, saiba provocar. É que o Lucas, ele não tinha nada a perder, né? Ele já tava suspenso, já tinha recebido amarelo e falou, já tá acabando tentou, o jogo, tentou, né? Tentou pegar um amarelo pro Lucas Lima, né? De qualquer jeito, ele queria arranjar alguma coisa. Mas eu concordo que foi pênalti pro Palmeiras não marcado. E eu, do mesma forma que vocês falaram que o Santos ia ficar mais desprotegido com o principal zagueiro, eu acho que também no primeiro tempo o Jackson teria que ter sido expulso no lance com o Ricardo Oliveira, que ele deu uma umbrada e uma cotovelada. E da mesma forma que sairia o Ricardo Oliveira, eu acho que sairia o Barrios para entrar outro zagueiro. Então esses lances foram ocasionados, mas com erros da arbitragem, eu acho que eles se justificaram e poderiam... eu acho que eles foram... Justificaram não, porque o a questão da arbitragem prejudicou o jogo, entendeu? Então, é justificável seria... os dois reclamarem, mas eu acho que cada, não tem um não que tem um foi, pior. Não tem um que isso, foi mais prejudicado é ou não. Acho que os dois foram, o juiz foi muito mal, tanto é que ele pediu pra sair, né? E do lado do Santos, do lado do Santos também teve uma... O Arouca tava amarelado, se não me engano, ele fez uma falta ali na entrada da área, que o Santos tava com chance de fazer gol. Uma falta dura até, que pelos critérios do árbitro ele teria que dar o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, mas ele não deu. E foi ele que cometeu o pênalti também e o juiz não deu amarelo, que é um puxão que normalmente dá amarelo. Então eu ia comentar desse pênalti. Esse pênalti não é muito comum de se dar, né? Dessa briga na área de empurra, empurra e puxa, puxa, né? Ele... ficou engraçado essa frase, mas enfim. Puxa, empurra. O Ricardo Oliveira e o Arouca já estavam se estranhando e discutindo. Daí tava aquele empurra, empurra, só que a bola entrou em jogo. O Arouca, esperto, puxou claramente o Ricardo Oliveira e foi marcado o pênalti corretamente. Só que não é um pênalti muito marcado no Brasil, né? Eu não me recordo nesse campeonato, nessa temporada, algum pênalti marcado assim, né? Ele mexe, tem um... É muito difícil, né? É que toda bola alçada na área tem os empurrões, então... os puxa-puxa. Os empurra, empurra. Os puxa, puxa, empurra, empurra. Mas foi pênalti, né? Infelizmente, quer dizer, felizmente o juiz acertou, porque ele viu esse lance e... Tem parcialidade aí, né? E acertou na marcação. Eu acho que ficou mais evidente esse puxão, que todo mundo estava olhando, principalmente o árbitro, justamente porque os dois já estavam discutindo. Sim, exatamente. Se o Arouca não tivesse... Se fosse outro jogador que tivesse puxado Ricardo Oliveira, acho que ele não teria marcado. Se você olhar no lance, tinha muita gente se puxando, com tipo, certeza. Atrás. Então teve várias pênaltis e vários pênaltis e várias faltas nesse lance. E que ver qual foi primeiro, né? Era falta pro Palmeiras. Qual foi primeiro e qual árbitro viu. E o Palmeiras, né? Não saiu reclamando desse pênalti porque o Gabigol não converteu, né? Se tivesse convertido, seria mais uma polêmica. O Paulo Nobre teria lançado. Sim, agora outro aspecto pro próximo jogo. Lucas tá suspenso. Acho que o melhor lateral que o Palmeiras tem direito, não tenho dúvida disso, e é o mais regular. Às vezes ele dá uma mancada ali na marcação, mas ele é um bom jogador. Né? Sim, é um bom jogador, né? Quem entra no lugar? Aquele Lucas Taylor da base, João Pedro, quem fica nessa vaga? Eu tenho minhas dúvidas se o Lucas Taylor tá inscrito na Copa do Brasil. Acho que tá. Mas... Porque eu acho que porque ele eu não vi tava com ele, no banco. Eu vi como ele opção, não sei. Bom, eu acredito que ele vai de João Pedro. É uma ausência muito importante do Lucas, porque, como você disse, embora ele falhe de vez em quando, é bem melhor que o João Pedro. E o João Pedro não vem numa fase boa. Ele vem falhando em muitos gols que o Palmeiras toma quando ele parece ele que joga. Fica muito nervoso, né? Não é. É, acho que a posição lateral direito não é a posição dele. Não. Bom, é a posição certa. Ele é muito garoto ainda e não tá numa fase muito boa. Então, precisa ver como ele vai se comportar nesse jogo. Tentar como volante, talvez, até. Mas eu acredito que o Marcelo Oliveira não vai inventar e vai de João Pedro, sim. Eu acho que vai ser o João Pedro mesmo. Pelo principal aspecto na partida de ida, que foi o Santos e o Palmeiras eles jogarem muito pelas laterais. O Santos atacava muito pela direita e o Palmeiras atacava pela esquerda. Então o campo do lado da de baixo da televisão ficava sim, o lado inferior. É, ficava muito, muito, muito visível e que o jogo só se passava por ali, apesar do gol do Santos ter sido do outro lado, mas... E esse lado do Palmeiras que tem... tá difícil, hein? Não, o Lucas... Me perdi. Calma, calma. Sim, provou. Calma. O Lucas... Respira. Ele vai fazer falta para o Palmeiras. E ele atacava pelo lado do direita. Sim. Do campo, correto? Lateral direito, isso. Exato. Então, vai ser a área que mais o Santos vai explorar, justamente pelo problema do João Pedro. É, mas a lateral esquerda também é deficiente, né? O Zé Roberto pra marcar tá complicado. Mas o Zé Roberto jogou muito bem ontem, eu acho. É, na minha opinião. Não, eu achei que ele foi... Ele colocou a experiência dele em campo, porque você via o lance dele, que ia ser um escanteio pro Santos, ele se jogou em cima do... Mas é engraçado, né? Ele aparece no meio campo, deixa a lateral lá... Que eu acho que ele tava muito mais preocupado em conter o Palmeiras do que deixar alguém se levar, ganhar uns lances fáceis, um lateral ali, um lateral aqui. Mas jogar bola contra o Santos pra ele é muito complicado, porque os jogadores do Santos são muito rápidos, rabiscam muito. É muito difícil pra ele com 41 anos aguentar aquela lateral lá. E ainda mais o Santos que vai jogar agora no contra-ataque totalmente, exatamente, né? Então vai esperar tudo ele do subir Palmeiras. Até... Vai, o Marquinhos Gabriel, o Gabigol ali. E o Lucas Lima, né? Sim. E outro jogador que pode... O Lucas tá suspenso, mas tem a dúvida do Gabriel Jesus. Teve uma luxação no braço, pode ou não participar da final. Quem vocês colocariam no lugar? Alione, Kelvin? Como é que você faria o time do Palmeiras sem o Gabriel Jesus na posição, Giovani? Eu apostaria no Alione, que eu acho que ele tem esse estilo de jogo aí de... puxar pelo meio, sair pela lateral, cruzar a bola na área. Que tem que aproveitar o recurso do Barrios, né? Já que ele tá jogando. E eu acho que e colocar o Kelvin no segundo tempo, sabe? Eu acho que seria a melhor opção pro Palmeiras. Porque o Kelvin, ele não consegue ter... Ele não tem essa habilidade de conduzir o jogo pelo meio, só pela lateral. É rápido. É, o Alione também. Eu acho que ele deveria... mas o Kelvin, toda bola que sobrava de escanteio do Santos, sempre sobrava pro Kelvin e ele saía correndo igual um louco, é que ninguém acompanhava. Se alguém acompanhasse ele, dava pra fazer uma tabelinha ali, um cruzamento. Sim, Kelvin sempre é um jogador que, é que nem ele falou, rabisca bastante. Eu acho que é um jogador do Palmeiras que tem um diferencial. Só que a diferença é que o Gabriel Jesus, ele já mostrou muito isso em campo, então ele já é uma preocupação pra defesa. Então acho que essa falta de ter uma jogada individual no Palmeiras que vai ser difícil contra o Santos no Allianz Parque. Tanto é que o Kelvin, ele tentou várias jogadas ali nas costas do Vitor Ferraz e quem veio cobrir foi o Renato, que conseguiu ganhar quase todas as bolas dele. Então, na minha opinião, acho que o Marcelo Oliveira deveria inovar e colocar o Rafael Marques no lugar do Gabriel Jesus. Eu não entraria de Rafael Marques, mas eu acho que ele vai de Rafael Marques pela experiência. Eu acho que pela altura dele. Uma bola aérea ali. Embora o Rafael Marques esteja jogando muito mal também. Mas eu também acho que ele vai de Rafael Marques. Acho que é uma opção a mais que pensar em colocar. Porque pensando que o Santos, ele vai ficar mais na defensiva, então não precisa da velocidade, tanto da velocidade. Sim, exatamente. Então ele vai usar mais a bola aérea, eu acho que vai acabar colocando o Rafael Marques. Vamos dar só uma pitadinha. Hoje, pra vocês olhando os times, quem consegue a vitória no Allianz Parque pra ser campeão? Pedro. Palmeiras vence o jogo e é campeão. Pedro. Eu acredito que vai dar um pênalti. O Palmeiras vai ganhar o jogo por 1-0. E nos pênaltis, acho que o Palmeiras leva por causa do Fernando Prass. André? Acho que vai dar pênalti de novo. E, diferentemente do Paulistão, acho que dá Palmeiras. Giovani? Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão por causa do fator da torcida, né? Ainda mais o Fernando Prass, que pegou muito ontem. E o Palmeiras vai ser campeão aí. É, no histórico da Copa do Brasil, quem joga fora de casa o último jogo, o último jogo da final, é o campeão. Contra o Santos vai ser complicadíssimo. Eu acredito em 2-1 para o Palmeiras. E nos pênaltis, acho que o Fernando Prass vai conseguir trazer esse título para o Palmeiras. Mas vamos ver. Vamos ver. Sim, vamos aguardar, mas está tudo em aberto. Bom, segurar os ânimos. Falamos em Palmeiras, falamos de Santos, do clássico que teve. Mas vamos falar agora do Alvinegro aqui de São Paulo. Vamos falar do Corinthians, então sobe o hino do Timão. O Corinthians que tá ex-campeão, tranquilo, mas pensa no futuro, está pensando no futuro hoje. E o Edu Gasparo, que é o dirigente de futebol, falou que quer ampliar o Centro de Inteligência de Futebol do Timão, que é o Cifut. E isso seria interessante para espalhar, por exemplo, eles colocariam os jogadores antigos do Timão para olhar o futebol no Brasil, no exterior, olhar os meninos de base em categorias de times pequenos, de times grandes, e tentar fortalecer a base do Corinthians, porque assim, na situação financeira, pensando no longo prazo, ter uma base é sempre importante, e isso aí é básico, porque você tem um menino da base, você não vai precisar pagar 30, 40 milhões para ter um jogador de qualidade no elenco. Pedro Bezzulli, considerações, não vamos falar do em campo do Corinthians, vamos falar dessa situação futura que eles estão pensando, legal, né? Eu acho ótimo, porque, como você mesmo disse, a base ajuda não só economicamente um time, mas também acho que mexe muito no fator motivacional do próprio jogador. O jogador que está na base, ele vai ter, agora, pelo menos se isso der certo, essa coisa de olheiro, ele vai se sentir muito mais inspirado para fazer acontecer do que antigamente. Porque antigamente eles quase não tinham chance. A base do Corinthians, eles não sabiam aproveitar quase jogador nenhum. Sempre vendia para fora ou transferia. Eu acho que aproveitando agora, e acho que como o Tite mesmo mostrou, com alguns jogadores da base colocando para jogar, ele mostrou que a base tem sim qualidade, e isso é uma coisa que o próprio Santos já fazia muito tempo atrás, a base tem sim qualidade e é uma solução muito viável, eu acho que para um time, acho que qualquer time, mas para um time grande ainda é muito melhor, porque você economiza, motiva, e você abre mais as portas para novos talentos, que se você não dá oportunidade, nunca você vai ter como saber se vai surgir um, sei lá, um novo Neymar da vida, né? Eu acho que é um investimento inovador, visto que as últimas contratações que as equipes brasileiras vêm fazendo dos times fora do Brasil, por exemplo, o Romero, que tá no Corinthians agora, por exemplo, pegou o irmão errado, né? O outro Romero tá no Racing e tá jogando bem. O Corinthians contratou também o De Federico, que foi muito mal. O Santos tem um exemplo do Patito Rodrigues, que também jogou, saiu. As próprias contratações aqui em interna do Brasil sempre são muito difíceis de dar certo, né? Sim, o Corinthians de vez em quando dá sorte, como o Elias. Mas acredito que o Corinthians seja um dos melhores em achar jogador de time pequeno. Mas Leandro Gastan, Elias, Paulinho. Sim, dentro do Brasil. Eu tô falando, como que ele vai expandir isso internacionalmente? As equipes do Brasil têm muita dificuldade nessas contratações. Tanto é que o Centurion, que era um dos melhores jogadores no Racing, 9 milhões, né? Não conseguiu fazer nada, né? O Bol agora, que foi a revelação, e o artilheiro, provavelmente tá indo pro Atlético Mineiro. Então é uma outra aposta que a gente tem que ver se vai dar certo também ou não. E a gente vê nessas atitudes que o Corinthians está um passo à frente dos outros clubes do Brasil. Porque ele está se preocupando com coisas diferentes que não são habituais no futebol brasileiro. Ah, eu vou disputar Libertadores. Então, vou contratar jogadores de peso. Eu vou investir em olheiro para fortalecer minha base, o que eu estou pensando no futuro, em títulos. E eu acho que se não fosse essa dívida tão grande do Corinthians, eles poderiam dar um passo maior do que eles estão dando agora. Eu acho que o que complica mais nisso daí de procurar os jogadores de base é que, por exemplo, o Corinthians ou os outros paulistas que podem usar esse elenco no Campeonato Paulista não tem essa oportunidade, porque só podem 28 usar 28 inscritos. Então, se ele quiser testar isso daí, esses novos jogadores, essa nova fórmula, ele não tem onde que jogar. Então, ele fica muito preso aos titulares e a quem já está jogando no clube. O campeonato dos garotos é a Copa São Paulo só, né? Então, que fica muito complicado. Muito pouco, Complicadíssimo. Outro assunto que está saindo hoje é que o Corinthians espera vender o Pato nesse fim de ano. A gente já falou muito disso, mas eles... Tanto é que o Edu Gaspar também falou, todo mundo sabe o talento do Pato. Ele falou isso. Realmente ele tem esse talento todo para, pelo menos, voltar a grana que foi investida nele? Eu acredito que tem. Ele já mostrou muitos altos e baixos nessa volta dele no Brasil. No São Paulo ele encontrou um futebol, uma fase boa, mas agora nesse final voltou a não fazer gols. É que ele sempre foi muito criticado, não pela sua qualidade técnica, né, pela sua postura dentro de campo. Sim. Mas eu acredito que agora o São Paulo já falou que não fica com ele, ele vai voltar pro Corinthians. Eu acredito que o Corinthians consiga, assim, vender ele para fora. Eu acho que o lance do Pato, como jogador individual, ele tem, sim, o seu valor. Só que eu acho que pro Pato funcionar direito, ele precisa de uma equipe que o ajude. Ele brilhou muito no São Paulo, porque o São Paulo tinha um meio de campo que favorecia, era um meio de campo com mais criatividade. É um meio de campo muito, muito melhor no começo do que era o Corinthians quando estava com ele. Eu lembro que quando ele jogava com o Corinthians, ele não recebia a bola com qualidade. Acho que era... Eu não lembro, acho que era o Mano, o técnico, não lembro. Era o Tite no começo e aí depois foi o Mano. Então, ele não tinha jogador para passar uma bola com qualidade para ele. E ele é centroavante, ele é o cara que faz gol. Se você não tem como passar uma bola com qualidade, o cara não faz milagre, o cara não é um... Infelizmente, ou felizmente, aí não sei, ele não é um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi que joga em todas as posições e faz gol. Ele precisa de um time para apoiar. Então o São Paulo estava com uma proposta para melhorar o futebol dele. O Corinthians agora tá com um meio de campo fortíssimo. Não sabe se ele vai jogar, se ele poderia ficar no Corinthians ou se ele vai ser mandado para fora. Difícil. Ele poderia ser bem aproveitado. O Alexandre Pato, ele sabe jogar bola. A gente viu isso nos clubes que ele passou. Desde o início da carreira dele, principalmente no Internacional, e depois no início do Milan, que ele começou a decair depois. Ele teve muita lesão no Milan, isso complicou muita lesão na carreira dele, né? E eu acho que a melhor coisa que pro Corinthians seria a venda do Pato, porque ele parado lá, se não me engano, são 12 ou 15 milhões por ano. Alguém pode me corrigir se estiver errado. São 800 mil de salário por mês. E é complicado manter um jogador que nem é seu ainda. E nem tem clima com a torcida. Não tem clima com a torcida, joga no rival. Isso é outra coisa, né? Vem que nem o Tite. Acho que a melhor coisa seria a venda do Pato, até pro Pato mesmo. E ele tem mercado ainda na Europa. Ele tem nome. Eles estão tentando fazer um comercial dele, né? Eu acho que o principal problema dele no Corinthians foi o elenco que ele encontrou ali, que tinha muitos... Estrelismo. Muitos estrelas, não. Tinha muito um que achava que era o dono do time. Então, por exemplo, tinha o Sheik, tinha o Guerreiro. Sim. Então, acho que eles falavam assim, quem é esse estrelinha que vai ganhar mais do que a gente? E o Pato não era protagonista, né? Ele começou como então, reserva chegou, do Guerreiro, né? Então ele chegou pra se recuperar. Então, acho que agora ele vai ser vendido e acho que o Corinthians vai conseguir até mais dinheiro do que quando comprou por causa do alto do euro e do dólar. Dólar, sim. O Corinthians que vai enfrentar o Sport, a crise do Campeonato Brasileirão, vai enfrentar o Sport na Arena Pernambuco, domingo às 17 horas, e vai ser um jogo importante para o Sport, o Corinthians para bater o recorde, não sei o que lá, e vai ser um jogo importante para o Sport. E outra coisa, o Romero falou que ele sonha em ser titular do Corinthians. André Ribeiro, você acha que o Tite vai dar essa chance como titular novamente agora contra o Sport, e ele consiga... Pelo menos até o fim da temporada, que falta que dois jogos, é ser titular. Eu acho que o Romero vai tentar fazer de tudo nesses últimos dois jogos para tentar provar que ele merece ficar no Corinthians. Porque até agora ele jogou... O último jogo como titular dele foi contra o Internacional no primeiro turno. Acho que foi na décima rodada, então faz muito tempo. E ele não, quando ele entrava nos jogos, ele não conseguia segurar a bola no ataque, quando entrava ainda. Então eu acho que... Pelo Corinthians já ter sido campeão, eu acredito que o Tite vai escalar a equipe mista, como se fosse o jogo do São Paulo, que apesar de misto, foi um elenco competitivo ali para fazer o que fez. Fez um massacre, né? Pode falar. Massacrou São Paulo, né? Enfim, vamos agora falar desse time que foi massacrado pelo Corinthians há um pouco tempo atrás. Vamos falar do tricolor do Morumbi, soberano tricolor. Sobe, né? We'll be right back. Bom, o São Paulo que tem que achar um técnico, pelo menos até a pré-temporada. Isso estamos falando falando várias vezes, todos os programas, que o São Paulo precisa achar um técnico para a próxima temporada. Precisa parar, pensar e achar um técnico. Hoje, eles têm a opção do Levir Cup, que se demitiu do Atlético Mineiro e seria uma boa opção para o São Paulo, né, André? Então, o Levi, ele tinha o contrato a ser renovado, só que ele foi discutir com os dirigentes do Atlético e acabaram decidindo melhor não renovar o contrato, porque o Atlético está em busca do Muricy e já tem quase tudo acertado com ele. Já deve estar tudo acertado, né? Para dispensar o Levi assim já tanto agora. Tanto é que na... É. Mas tem por que dispensar o Levi? Eu acho que não. Eu acho que não, ele sai... Ele ficou triste, né? Acho que o ciclo acabou, ele ficou 3 anos já no Atlético, não, né? Dois anos. E foi campeão, mas eu acho que o principal foi que eles queriam o Muricy. Independente disso ou não, acho que não foi decisão dele. Ele queria ficar, tanto é que na entrevista que ele deu hoje, ele se emocionou muito. Chorou. E depois... Chorou. Ah, mas ele passou por... Sim, ele gosta Bocas do Atlético. E boas, sim. E o presidente do Atlético, ele afirmou que o próximo técnico do Galo vai ser um técnico que está querendo voltar a ser treinador. Então, é uma pista de que o Muricy pode estar de volta ao futebol. E o próximo técnico do São Paulo? O próximo... Então, falando do Levi, deve ser o Levi Cup, que já demonstrou interesse em treinar. Mas você não acha que o Cuca ainda está... É muito tem dinheiro. Chance, ou tem que contratar, né? O São Paulo? O São Paulo, acho que tem muitas propostas internacionais, né? Eu acho que não vai ser o principal... A principal escolha do São Paulo é vir treinar um time brasileiro se tem outros times internacionais atrás dele. Pedro, o que você acha dessa... Que treinador você traria para o São Paulo para a próxima temporada em esses três nomes? São Paulo, o Cuca e o Levir Cup. Eu acho que independente do treinador que vier, o cara vai ter que saber fazer milagre, viu? Porque vai ter que demonstrar uma fibra para aguentar o time do São Paulo. É como você disse no comecinho, o São Paulo, a gente tá falando não sei quanto tempo aqui no programa que ele tem que parar, pensar, analisar. É, o Milton Cruz, ele saiu pra jantar com o Muricy Ramalho e com o Osório. Ah, vai. Então, sim. Eu não entendi muito bem por que que aconteceu aqui, mas, enfim, acho que é só amizade por enquanto. Outra notícia... Quem sabe uma coisa mais séria futuramente. Como assim? Ah, tá. Sei lá, os caras tão jantando aí. Um pedido assim? Inibido. Uma notícia triste para o São Paulo é que o Rogério Ceni não treinou hoje, mas sentiu lesão e pode não jogar para o Figueirense. André, comente um pouco dessa situação do Rogério Ceni. Exatamente. Hoje ele tentou ir para os gramados, jogaram exatamente 9 bolas para ele pular. Na nona ele se machucou. Na nona ele se machucou e não conseguiu jogar o resto. Ele acabou voltando para o Refis. Então, para o torcedor são paulino vai ser um problema isso, porque seria a despedida do Rogério no Morumbi. Então, oficialmente, né? Porque... No brasileiro, né? Porque depois vai ter até o jogo de despedida dia 11. Seria amistoso, né? Mas eu acho que essa ausência é importante também. Quer dizer, é o líder, né? É o líder. Exatamente. Nesse momento é o São Paulo mais precisa. Exatamente. Muito obrigado. Principalmente a defesa. Ele é um cara que passa segurança pra todo mundo do time. E nesses últimos 2 jogos que são contra adversários, estão brigando mas pra não cair. Mas mesmo machucado, é fundamental. Você acha que ele teria que entrar em campo? Chegou a idade do Rogério. Faz tempo, né? Chegou a idade. Principalmente porque tem que voltar o... Com todo respeito. Claro. O Rogério é um líder dentro de campo e é o que o São Paulo precisa para retomar o que foi perdido no jogo contra o Corinthians, que foi feio, assim. Mas a vontade... acho que o que se perdeu ali não se acha mais, não, cara. Verdade. Mas eu acho que ele traria um pouco mais de vontade pro time, que sim, o que faltou, claro. Né? Então... Como se fossem jogar por ele também. Sim, falar assim, vamos ganhar por ele e pelo São Paulo, mas sim, mais por ele. Rogério. Né? Bom, essa triste notícia para o torcedor do São Paulo. Bom, vamos ficando aqui, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Estamos de volta com o Arquibancada Mac e agora vamos falar dos jogos que tiveram da Champions League. O Real que tomou, fez 4-0 e tomou um sufocuzão e quase e quase perdeu o jogo. Sufocuzão contra sufocuzão. O Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Que tomou um gol então, do dentinho, hein? Meu dente, de respeito. É, foi engraçado o jogo, porque o Real abriu 4-0 facilmente, parecia uma goleada fácil do Real. Deu risada, né, Giovanni? E o Shakhtar conseguiu quase chegar no empate. E o interessante é que o Real Madrid não tinha tomado nenhum gol na Champions. E do nada aí, quando abriu 4-0, tudo tava se caminhando só pro... de brasileiro, né, tomou. Dois do Alex Teixeira e um do Dentinho. Muito obrigado. E do nada ali, quando tava 4-0, parecia que tava definido. O Real que entrou classificado já, com a primeira colocação garantida. Tomou 3 gols com falhas ali. Até o Cristiano Ronaldo ficou meio abalado depois, foi tentar um drible ali, caiu no chão. Mas... o Real Madrid é aquele time que você já pode colocar na semifinal da Champions League. Não sei não, viu? Na minha opinião... eu acho que 3 times já tem vaga meio que garantida, que é o Real, o Barça e o Bayern de Munique. E a Juventus? Daí vai ser a mesma coisa. Não, pra mim esses 3... faz quanto tempo que vão os 3? Faz muito tempo. Faz muito tempo que vão os 3, mas eu não sei se o Real chega na semifinal, não. Acho que se chega. Pegar um adversário tipo a Juventus... Não, depende de um sorteio também, né? Ou pode ser que caia a Real e Bayern. Eu tô cravando aqui que o Real vai pra semi. Vou cobrar depois, e é isso aí. É, então, o Real que fez o gol com o Cristiano Ronaldo aos 18 do primeiro tempo. Depois o Modric fez aos 50 no segundo tempo já. O Carvajal fez aos 52, então foram 2 gols relâmpagos. E aos 70 abriu 4-0. Daí, o Alex Teixeira fez aos 77 de pênalti. Aos 88 aos 83 o Dentinho fez o gol. E aos 88 fez 4-3. Só que parecia meio tarde demais, né, Giovanni? É. E o Shakhtar chegou a atacar um pouco mais, mas não teve mais coisas. A torcida ficou empolgada, né? Que o Real tava fora de casa. Sim. E a torcida de Donetsk é muito... Fanática. Fanática. Impressionaram bastante. Enfim, esse é o grupo A, que tá com o Real Madrid em primeiro lugar com 13 pontos. O PSG com 10 pontos, que ganhou ontem do Malmo de 5-0, lá no estádio do Malmo. E... que foi a equipe que revelou o Ibrahimovic. Sim. Até que ele nem comemorou no gol. Tadinho. Foi legal. Foi uma partida interessante, uma goleada, mas foi legal. E o Shakhtar Donetsk e o Malmo já estão desclassificados da segunda fase da Champions. Quem que vai pra Europa League aí? Acho que o Shakhtar. O terceiro colocado. O Shakhtar Donetsk. Legal. Vamos ver se os brasileiros conseguem... um título da Liga Europa, né? Mudar os rumos de suas competições. O Alex Teixeira tá fazendo um grande campeonato. Tá sendo especulado no Chelsea. Putz. Só no Chelsea mesmo? Sim. Não, tem outros ingleses também. Mas o Chelsea é o favorito. Mas acho que ele vai pra outros ingleses. Porque contrataram o Willian de lá. Eles acham que o Alex Teixeira vai dar certo também. Acho que a disputa mais legal, por enquanto, que a gente tá vendo aqui, é no grupo B, que tem o Wolfsburg em primeiro com 9. Daí vem o Manchester United... com 8 pontos e o PSV com 7. O PSV conseguiu a vitória sobre o Wolfsburg ontem por 2-0 e o Manchester United por 1-0 no CSKA. Então acho que ficou muito aberta essa disputa. E se o PSV conseguir a vitória, ele já garante a sua vaga. Tem certeza? Sim, sim, sim. Se o PSV ganhar, PSV é em dúvida. Não, mas o PSV não empatou com o Manchester? Ganhou do Manchester. Hã? Ontem. Ontem foi 0-0. Não, empatou 0-0, isso. Então você falou que ele tinha perdido. Tá, enfim, mas empatou, mas se o... Conversa de louco, né? Não, vamos que tem nessa água, porque o PSV pega o CSKA. Se ele ganhar, vai pra 10 pontos. E o Wolfsburg pega o Manchester United. Então, um dos dois... vai ficar. Um empate já tiraria a vaga do Manchester United se o PSV se ganhasse. Então, PSV ganhasse. Então, acho que tá... nas mãos do PSV a classificação. Eindhoven. Enfim. O grupo C teve Astana versus Benfica, foi um empate. E o Astana tirou pontos de todos os times do grupo. Sim. E o Galatasaray empatou com o Atlético de Madrid por 2-0. Não, o Atlético de Madrid ganhou do Galatasaray por 2-0. E temos aí com o Benfica com 10 pontos, o Atlético de Madrid também com 10 pontos, o Galatasaray com 4 e o Astana com 3 pontos. Então o Atlético de Madrid e o Galatasaray... já estão classificados para a próxima fase, né? Então... sim. Era um dos grupos mais fracos que tinha na Champions. Sim. E os dois melhores do grupo acabaram se classificando. Enfim. No grupo D teve uma partida bem legal ontem. Foi a Juventus versus o Manchester City. E... e é bom a Juventus ganhar esse jogo aí. Oi? Juventus tem que ganhar todos os Manchester City, sabia? Por quê? Porque esse negócio de modinha aí, todo mundo fica torcendo pro Manchester City. O Betão aí compra essas camisas. Então, o Betão que daqui a pouco entra pra falar de NBA. Bom, a Juventus tá praticamente classificada com 11 pontos e o Manchester City com 9 pontos e perdeu ontem, mas tá classificado também. Acho que esse grupo tá decidido porque o Gladbach perdeu. Borussia Gladbach perdeu do... ganhou do Sevilla, mas mesmo assim não adiantou muito a coisa. Borussia, que legal essa classificação pra Juventus. Oi? É muito boa. Eles passaram por uma reformulação grande, sim. Mas no campeonato italiano tá... Então, boa. Mas o campeonato italiano é muito fraco. A Juventus está muito no nível muito acima do campeonato italiano. Então acho que apesar da reformulação, eles estão muito à frente. Estão se recuperando. Conseguiu fazer um time bom ainda. A ser vice-campeão ano passado contra o Barcelona. Acho que vamos esperar um pouco mais para falar da Juventus. Eu acho que o mais legal vai ser o sorteio das oitavas de final, porque já tem muitas equipes aí de peso, né? De peso já classificadas. Por exemplo, Real Madrid, Wolfsburg. Por exemplo, desse grupo da Juventus com o City, o segundo classificado vai ser forte candidato. Exatamente. Únicos times de pressão que não estão se classificando por enquanto é o Roma, o Arsenal e só, o resto, todos os times de expressão que estão na Champions League estão se classificando para a segunda fase. E o Arsenal que vai decidir contra o Olympiacos lá na Grécia. E agora vai ser um jogão, hein? E tem um outro jogo que vai ser muito legal de assistir, vai ser Chelsea-Porto em Londres. Sim. Sendo que o Chelsea pode jogar pelo empate, mas se perder ele provavelmente disputa, vai ser desclassificado. É disputa direta pela primeira vaga também. Exato. Quem você acha que ganha, Pedrão? Entre Chelsea e Porto. Não, entre Arsenal e Olympiacos. Arsenal e Chelsea ganham. Hã? O Chelsea ganha do Porto e o Arsenal ganha do Olympiacos. Mesmo que a torcida do Olympiacos é Faz uma pressão muito grande. Fanática. O grupo E tem o Barcelona, o Leverkusen, o Roma e o Borisov, assim, de primeiro ao quarto, né? Você viu aquele vídeo lá da torcida do Olympiacos? Não. Sim. Do túnel, que eles colocam tinta vermelha. Points. Sim. Vai ser uma pressão. Sim. Mas doideira. Vocês não viram? Chegaram a ver? Eu vi. Eu não vi. Depois você me mostra. Depois eu vou colocar na Inter. Você me mostrou. É verdade. Pode falar do grupo E. Tá, o Barcelona que ganhou anteontem de 6-1 do Roma. Da Roma, desculpa. E foi um... Já massacre que a gente já viu aqui no Brasil, né? E o Barcelona favorito, como sempre. Sim, acho que o Barcelona e o Bayern de Munique, que tá no grupo F, em primeiro lugar com 12 pontos, são os grandes favoritos para chegar na final por enquanto. Acho que sim. Verdade. Não tem time acima desses dois. Eu acredito que o Bayern esteja um pouco à frente do Barcelona essa temporada. Discordo. Mas, com esse ataque Neymar, Messi, Suárez, não dá pra uma coisa legal seria comparar o Barcelona de Pep Guardiola com o Barcelona do Luis Enrique. Daí a gente tem aqui, ó. O ataque, Messi, Suárez e Neymar, do Luis Enrique. O do Guardiola era Messi, Davi Villa e Pedro. Prefiro o primeiro. O Guardiola? Não, prefiro o Luis Enrique. Luis Enrique. Acho que o Luis Enrique tá... Completo. Tá completo, é totalmente latino e acho que tá se demonstrando, mesmo sem o Messi, que não tem essa hegemonia, assim, dependência do Messi. Acho que o time tá mais... Como é que fala? Equilibrado de protagonistas. Equilibrado e tá mais focado na meta. O Pep Guardiola, ele fazia muito o jogo rodar e procurava sempre uma abertura na... Você acha esse time do Luis Enrique mais objetivo? Sim, mais objetivo na meta. É que você tem que ver também que o time do Luis Enrique tem muito mais habilidade individual. Sim, por isso se completa. Aí o meio campo. O Pep Guardiola não tinha muito. O meio campo do Guardiola. É praticamente a mesma tática, né? O Iniesta, o Busquets e o Xavi. Outro. E o outro, Iniesta, Busquets e o Rakitic. Não mudou muito. Acho que a entrada, o Xavi, pra mim, na minha opinião, é bem melhor que o Rakitic. Sim, que... mas no final da carreira... Sim. Comparado o Rakitic tá jogando bem. Mas entre esses dois meio campos, acho que o do Guardiola é bem melhor. Né? O Barcelona tá muito completo. O time tá mostrando ser aquele Barcelona que lembrou que jogava o Messi, o Iniesta no auge, o Xavi também. É verdade. Só que agora o protagonismo é na frente. Desculpa interromper. Tudo bom. Pode falar agora. Não, eu acho que o Barcelona é o time a ser batido esse ano, como já foi no ano passado. Agora o Barcelona com o Neymar e Messi, que provavelmente vão ser os dois a disputar a bola de ouro esse ano. Então... Quem você acha? O Neymar e o Messi? Junto com o Cristiano Ronaldo. Sim, concordo. Bom, a gente falou bastante. A última coisa que eu ia falar do Barcelona é que o que mudou na defesa foi a entrada do Puyol. A saída do Puyol e a entrada do Mascherano na zaga. O resto tá a mesma coisa, Abidal, Piqué e o Daniel Alves, praticamente. Tem o Alba agora, né? O Abidal. Sim, também. E o goleiro. E o goleiro é o Ter Stegen hoje, e antes era o Valdez. Acho que o Valdez era melhor que o Ter Stegen, né? Acho que o Ter Stegen. Eu também prefiro também, o Ter Stegen. Eu tinha um apreço pra caramba do Valdez, mas enfim. Sim. Vamos agora falar... É que ele quebrou o joelho igual o Ganso e tá zoado. Igual tá o Ganso. O cara veio buscar, né? Beleza. Bom, falando bastante de futebol, futebol exterior, futebol aqui do Brasil, vamos entrar com a NBA, com o nosso amigo Giovanni e o nosso convidado especial, José Roberto Definiclé, o Betão, que está aqui para falar da NBA.